5515 no solo de Salvador ao 04, vai levar a primeira direita a fazer táxi via táxi Alfa Juliette até a remota 1-4. 5515, na minha escuta. Alfa Juliette até a remota 1-4. Abel. Paulo Salvador, 1904, boa noite. Paulo Salvador, 1904. Para o táxi, o gol 1074 a bordo 54. 54, autonomia 4 horas e 23 minutos. Alterna, confirme. Sente, gol 1074, está autorizado o táxi via Índia Alfa Charlie até o ponto de espera da pista 10. Gol 1074. E o táxi, para o ponto de espera da 10, Índia Alfa Charlie, gol 1074. Salvador, boa noite, 9641. Rio 9641, prossiga. Guarulhos 300, atualização, Rio 9641. Ok, comandante, o que eu tenho aqui seria Rio 9642, no nível 300, para Guarulhos, para Aerovia Perusque 58, confere ou não? É esse mesmo. Então, Rio 9642, quero aguardar a autorização do 300 para Guarulhos, ok? Mais que eu. ponto de espera, está pronto, gol 1074. Gol 1074, autorizado a alinhar e decolar. O vento é 190 graus, 10 nós, o ajuste é 1015, 10 no 5. Rádio esquerda deslocada 90 metros, gol 1074. Livre, alinhar e decolar, gol 1074. Hilux. Decola de Salvador agora aos 12.12, chame o controle, 199 decimal 35. 1935, boa noite. Rio 9642, ponto hora cópia. Prossiga. Rio 9642, informa que está autorizado 300 para Guarulhos pela Aperuísk 58, previsto saída Gole, transição Goza, com curva à direita após a decolagem. A pista em uso 1-0, frequência do controle Salvador 119 decimal 8, frequência 119 decimal 35. E o seu transponder é o 5143. A cabeceira seria deslocada 90 metros. Obrigado. Se possível, já checa então e pede o 400. Tá levinho hoje. Controle 1-9-3-5, transponder 5-1-4-3, o Rio 9-6-4-2. Afirmo, o Rio 9-6-4-2. Bruno 074, autorizado nível final 400, porém está restrito ao 340. Gente, obrigado. 340 restrito, autorizado 400. Obrigado. Recife 128.8, alterne 1-3325. 388, alterna 3325, voo no 074, boa noite, bom trabalho. Pente. Isso agora. Ok, obrigado. Rio 9642. Autorização para posto pé e estacionamento. Está autorizado o posto pé e estacionamento, Rio 9642. Autorizado por pushback e acionamento, Rio 9642. Posição 3305, pushback acionamento, posição 06. Pode iniciar o 3305, pushback acionamento, aguardando autorização. Pushback aprovado, aguardo autorização, 3305. Latam 3305, pronto para a cópia. Só um minuto, por favor. Ok. Rio 9642, pronto para o táxi, QAB 03, autonomia 13, 20, alternando o galeão. Eu só peguei 3 e 20 e o galeão, o senhor poderia repetir o POB? Pois não, 03. POB 03, yes. Amigo, o táxi? Só os táxi, comandante. Boa noite, 3520, desce para o nível 040, chegada Amã, o ajuste em Salvador 1015. Equipe Amã, 3520, para o nível. Et Alfa Charlie até o ponto de espera da pista 90, Rio 9642. Juliet Alfa Charlie até o ponto de espera 90, Rio 9642. Afirma. Soltan 3305, pronto para a cópia. Soltan 3305 está autorizado. 330 para Recife pela Upper Whisky 58. Previsto saída Puca, transição Aracaju, com curva à esquerda após a decolagem. Pista em uso é 190, cabeceira deslocada 90 metros. A frequência do controle de Salvador é 199 decimal 35. Seu transponder é 5137, está 3305. Cliente autorizado 330, Recife via Aprilisque 58, sai da Puca, transição Aracaju, decolada 10 à esquerda. Controle 119-35, transponder 5137, TAM 3305. Afirmo o TAM 3305 e atuante pronto para o táxi. Reportarei. Táxi, o TAM 3305, está com 57 a bordo, autonomia de 3,40, alterna Natal. Cliente, TAM 3305, livre táxi, faixa principal, táxi foi Juliette Alfa Charlie, até o ponto de espera da pista 10. Número 2 para decolagem, TAM 3305. TAM 3305, como número 2, Juliette Alfa Charlie. Rio 9642 está autorizado a alinhar e decolar. Vento 180 graus, 12 nós, o ajuste 1015, 1015. Cabeceira deslocada 90 metros, Rio 9642. Autorizado a decolar, 10, 9642. Salvador, TAM 31978, informação Bravo. Quem chamou? O 3178. Quem está 3178, queira aguardar o 330 para Maceió. Se der tempo e coordenar os 290, a gente agradece, mas tinha feito esse mesmo. O 90 será solicitado, comandante. Obrigado. Qual, senhor? O que é o trip? É 5183? Você comandante, pra onde o senhor vai? Confio, senhor. 5431, é o que eu tenho aqui. 5436? 5431. 5431, então eu confio 5431-80 com isso, senhor. Que é o 180 para Confins, é isso? Afirma. Quero aguardar, comandante. Obrigado. Agora os 27, chame o controle 119, decimal 35, Rio 9642. Canal 359642, uma boa noite, obrigado. Certo. Tran 3305, ali mantém. Ali mantém, 10, Tran 3305. Afirmo. Azul Alfa Foxtrot autorizado a reboque do 9 até o pátio 3. Ok, graças. Controle Salvador, boa noite, Rio 9642, passa 2 mil pés na sua escuta. Rio 9642, contato e colagem, suba ao nível 300, saída Gole. Gole Gonza para 300, 9642. Controle Salvador, Gole 606, informação Bravo. Agora 606, desça para o nível 050, chegada Mário, ajuste no 015. 050, chegada Mário, igual a 606. Autorizada a decolagem, vento no 80 graus, 119, ajuste 1015, TAN 3305. Iniciando no 0, TAN 3305. 5431, pronto para a cota. Sim, Matheus. 5431 está autorizado, nível 180 para Confins, pela Whisky 1, previsto saída Coral, curva à direita após a decolagem. Estou usando 0, frequência do controle Salvador, 119 decimal 35, corresponde a 5145. A bandeira deslocada 90 metros, 5431. Autorizado 80 Confins, na Whisky 1, Coral, após direita, Whisky 1. Sá 3305, decolou de Salvador agora os 29, chame o controle 119, decimal 35, tá 3305. Obrigado, boa noite. Controle em Salvador, muito boa noite, TAN 3305, decolado Puca Aracaju. Vigilância, TAN 3305, sobe ao 330, saída Puca. 330, saída Puca, TAN 3305. TAN 3178, pronto para a cópia. 078, está autorizado nível 290 para Maceió, acelera via Upper Whisky 58, prevista saída Pucca, transição Aracaju, com curva à esquerda após a decolagem. Pista em uso, 10, cabeceira deslocada 90 metros, frequência do controle de Salvador, 119.35, o seu transponder é o 5147, então 3178. 3-1 Maceió, nível 290, decolagem da 10 com curva esquerda, saída é Pucca Aracaju, percepção uniforme 58, limite Maceió está ciente dos 90 metros de deslocada cabeceira 10. 1935 ao controle de Salvador, 5147, o transponder 3178 da PEN. Afirmo. Controle Salvador Pontial, bom dia, 6701 da WebDeck, com o senhor agora. Bom dia, 6701, esse é o 060, chegada Mari, 1015, ajuste. 060 na Mari, com 1015, obrigado. E 9642, chame agora Recife, 128.8, alternando 1-3325. Pedido 1228, alterno 2325. A primária, 128.8, alternando 1-3325. Obrigado, 1228, alternado 1-3325. Uma boa noite. 3305, Recife agora, 12685, alterne 12545. Poderia confirmar sequência, 3305? 12685, alternando 12545.